Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, boa noite. Obrigado pela presença, pela audiência de todos que estão nos acompanhando ao vivo e a todos vocês que estão nos ouvindo também nas gravações, nos discos que serão distribuídos com esse programa. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes, a mais esta edição do programa Lux Esotérica, dando continuidade ao nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia no seu primeiro nível. E estamos, caros ouvintes, numa escalada de estudos abordando o tema os veículos da consciência e os planos de existência, caros ouvintes. Com muita suavidade, com muita tranquilidade, nós estamos percorrendo esses temas básicos, caros ouvintes. Já criamos um alicerce de preceitos, de princípios esotéricos, de acordo com a doutrina imemorial, caros ouvintes, dos verdadeiros mestres espirituais desse planeta, aqueles seres imortais da grande e ampla fraternidade, da compaixão e da sabedoria que existe sobre esse planeta, chamada a Grande Fraternidade Branca. Que é branca, caros ouvintes, não porque exista uma fraternidade negra, uma fraternidade das trevas, mas sim porque o branco, caros ouvintes, representa a união de todas as cores, de todas as frequências, e quando nós pronunciamos um mantra com intensa profundidade, com grande força, caros ouvintes, se gera no ambiente uma luz branca. E é por isso, caros ouvintes, que a fraternidade dos mestres é chamada de fraternidade branca. E os temas básicos que nós estamos tratando aqui, ouvintes, vão ganhando cada vez mais intensidade. No dia de ontem nós estávamos falando aqui sobre o primeiro dos corpos energéticos que o ser humano possui. E as primeiras energias invisíveis, ouvintes, que nós temos ao nosso redor, são ainda energias pertencentes ao nosso corpo físico. O corpo físico, caros ouvintes, é essa máquina maravilhosa com 4 trilhões de células. Só pode ter uma unidade, ouvintes, se todo esse conjunto de células fossem realmente coordenados por uma força, por uma energia, caros ouvintes. E essa energia foi chamada desde muito antigamente como energia etérica, pois ela é invisível, é uma energia obviamente volátil, que não está diretamente à disposição dos nossos sentidos, mas os clarividentes a veem, e hoje em dia através da fotografia Kirlian, que com o efeito elétrico chamado efeito corona, consegue captar na forma de cores os contornos do corpo etérico que o ser humano possui. E esta aura etérica, caros ouvintes, ela vai desde o nosso corpo físico até 10, 20 centímetros no máximo no nosso corpo, envolvendo todo o nosso corpo físico com uma aura azul, que antigamente, principalmente no Oriente, também era chamada de a aura da saúde, porque para a vista do clarividente, para aqueles que conseguem perceber esse duplo etérico, então, de acordo com a saúde da pessoa, se vê que há uma maior ou menor intensidade dessa cor azul ao redor do corpo, e muitas vezes ficam presentes falhas nestas emissões no corpo etérico. Então ali se pode diagnosticar que a pessoa está fraca, que ela está com certas doenças. Pelas cores também, hoje através da fotografia Kirlian se sabe quando a pessoa está com uma série de desarranjos, de desequilíbrios energéticos, de acordo com as cores que aparecem nas fotografias Killian. E esse corpo etérico, caros ouvintes, que os orientais conhecem tão bem, tanto é que eles desenvolveram vários tipos de medicina para que esse corpo fosse tratado. Porque ao tratar a energia do duplo etérico, nós também tratamos a energia e a saúde, caros ouvintes, do corpo físico. Pois o etérico, ele é a contraparte, ela é praticamente um molde do que nós somos no físico. Então as doenças começam inicialmente no etérico, né? E depois é que ele se manifesta no físico. Então muitas vezes nós podemos curar uma doença que sequer surgiu ainda no físico, se nós harmonizarmos a nossa energia. E a grande função, caros ouvintes, deste duplo etérico, do corpo etérico, é de captar e distribuir pelo corpo, como nós falamos no programa de ontem, caros ouvintes, uma das energias que vem do Sol, chamada o prana. Ele também conduz outras duas energias, né? Do Sol são emitidas três grandes energias, caros ouvintes. A primeira delas, chamada o Forhat, né? A energia da mente, da vontade de Deus. A segunda delas é chamada o Prana, que é uma energia chamada também de vitalidade. Os chineses a chamam de Qi, os hindus a chamam de Prana. E a terceira energia é chamada Kundalini, ou seja, uma energia muito básica, transformadora, criadora e destruidora, que vem não só do Sol, mas vem também do centro do nosso planeta, que está extremamente carregado por ser um núcleo altamente incandescente, de praticamente de ferro derretido e outros metais que estão no centro do nosso planeta, gerando com seu movimento um grande campo eletromagnético, e do centro do nosso planeta também emana essa energia da Kundalini. Mas a energia que o nosso duplo etérico mais distribui é o chamado prana. E aqui o texto que nós estamos usando, que é o chamado A Consciência e Seus Veículos, que está lá na seção de membros da Loja Esotérica Virtual, na seção Curso de Teosofia, nos fala aqui sobre este duplo etérico, né, e dos seus centros. Então, o duplo etérico tem essa função de absorção, especialização e distribuição da energia vital proveniente do Sol, conhecida como prana. Por isso, os hindus chamam o duplo etérico de prana maya kosha, ou seja, o veículo do prana. E os grandes centros de prana são as glândulas e os centros nervosos do corpo físico, bem como os respectivos centros de força do duplo etérico, conhecidos como chakras na tradição hindu, ou dos outros corpos sutis. E aí nós temos um tema que é muito mencionado, muito básico também, caros ouvintes do esoterismo, a existência de centros energéticos, verdadeiros vórtices que existem sobre o nosso corpo etérico, nosso corpo energético, que são chamados chakras. Chakra, na língua hindu tradicional, que é o sânscrito, significa roda. Então nós temos esses vórtices, essas rodas energéticas sobre o nosso corpo etérico, sobre o nosso corpo físico. E a palavra chakra, né, significa literalmente roda. Os chakras são usualmente descritos como vórtices em forma de sino ou flor, situados na superfície do duplo, com um diâmetro de aproximadamente 10 centímetros, com suas hastes conectando alguns deles à medula espinhal e outros a algumas glândulas do corpo físico. Os 7 grandes chakras tradicionais estão situados na base da coluna, no baço, no umbigo, no coração, na garganta, entre os olhos e no topo da cabeça. É comum às diversas tradições religiosas considerar um ou mais desses pontos do corpo como sendo sagrados, como é o caso do chamado terceiro olho dos hindus, também muito mencionado no Egito, na tradição espiritual egípcia, dos grandes faraós e da sua arte egípcia, e também da auréola no topo da cabeça, sempre representada nas tradições cristã e budista, entre outras. As linhas de fluxo do prana, no duplo etérico, formam um verdadeiro sistema de circulação, e é nele que se baseiam as técnicas da Hatha Yoga e da acupuntura, por exemplo. E esse é um assunto muito importante, caros ouvintes, porque tem a ver com a nossa saúde, ouvintes. Então, é o momento aqui de nós falarmos muito claramente sobre a importância dessa energia, caros ouvintes, que está sobre nós. E isso tem a ver, caros ouvintes, com uma coisa que nós fazemos diariamente e que nem sempre nós sabemos fazer corretamente, caros ouvintes, que é a alimentação. O ser humano não pode existir, caros ouvintes, se ele não se alimenta corretamente. O problema é que nós, humanos, não temos muitas vezes, ou na maioria das vezes, uma correta visão do que seja realmente a alimentação, quais são os elementos, ouvintes, que são vitais para a nossa sobrevivência. Porque quando nós falamos alimentação, provavelmente na mente de vocês está vindo a imagem de alimentos, de coisas sólidas ou líquidas, de bebidas, de sucos, de outros tipos de frutas, de preparados, caros ouvintes. E essa não é a alimentação principal do ser humano, caros ouvintes. Porque o alimento físico, quer seja sólido ou líquido, ouvintes, eles provêm um combustível, provém matéria, provém tecido, caros ouvintes, que vai ser então transformado pelo nosso corpo. O corpo físico do ser humano, caros ouvintes, é um grande transformador de matéria. E, na verdade, caros ouvintes, tudo que nós ingerimos é aproveitado ou não pelo nosso corpo para transformar esse alimento em moléculas, né, energéticas, né, de glicose, de gordura, que podem posteriormente ser quebrados e transformados em calor, em capacidade energética para que o nosso corpo funcione. Então, o alimento físico, caros ouvintes, é a matéria. E existe um processo no nosso corpo físico que é praticamente um processo de combustão, de queima, caros ouvintes. Então, os alimentos são exatamente o combustível, né? Assim como nós paramos o nosso carro num posto de gasolina, nós colocamos lá combustível. Mas para que o combustível atinja o seu objetivo, caros ouvintes, que ele queime, é necessário um outro componente, que é chamado o comburente, caros ouvintes. E exatamente o comburente do nosso corpo, que complementa a nossa alimentação, é o ar que nós respiramos, caros ouvintes. Da mesma forma que num veículo, se ele estiver num vácuo, caros ouvintes, a gasolina não explode, ela não pega fogo, ela não gera o calor para que posteriormente, com a sua explosão, movimente o mecanismo do carro. E nós, seres humanos, somos idênticos. Ou seja, se nós não respirarmos, se não tiver, se a atmosfera não entrar dentro de nós por meio da respiração, se nós não respirarmos o oxigênio, o nitrogênio e os outros constituintes da atmosfera, não é possível haver a combustão no nosso corpo. Então, caros ouvintes, na verdade, se nós estamos falando de alimentação, a primeira e mais importante alimentação é a nossa respiração, caros ouvintes. Porque nós podemos passar vários e vários dias sem nos alimentar de um alimento sólido. Nós podemos passar alguns dias sem beber água, que é outro alimento extremamente importante. Mas nós não podemos passar mais do que alguns minutos sem respirar, ouvintes. Isso do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista esotérico, do ponto de vista espiritual, caros ouvintes, ainda há algo mais importante. Quando nós respiramos, ouvintes, nós também sugamos e controlamos o processo de absorção do prana, da vitalidade que vem do sol para o nosso corpo etérico. Então, vocês já devem ter visto, existem 7 grandes chakras clássicos, porque, na verdade, caros ouvintes, existem milhares de pontos energéticos no nosso corpo, que são abordados pela tradicional medicina chinesa, que os trata com as agulhas para equilibrar o prana, o chi, né, o fluxo das energias. Mas existe, para o ocultismo, para o esoterismo, 7 grandes centros energéticos sobre o nosso corpo, que foram mencionados aqui agora há pouco, né? E esses chakras, caros ouvintes, eles têm essa função de receber essa energia do prana, né? Os 7 chakras estão localizados os clássicos, né? Na base da coluna, o primeiro chakra, o segundo no baço, o terceiro no umbigo, o quarto no coração, o quinto na garganta, o sexto entre os nossos olhos e o sétimo no topo da nossa cabeça, o assim chamado chakra coronário. Mas é o segundo chakra, caros ouvintes, que é o do baço, e normalmente corresponde a cada um desses 7 chakras uma glândula física muito importante. Daí que o nosso baço, caros ouvintes, tem uma função esotérica. Então, nós não podemos, sob hipótese alguma, extrair o baço quando de um acidente, de qualquer problema de saúde. Muitos médicos antigamente diziam que o baço praticamente não tinha função. Na verdade, o baço físico, caros ouvintes, ele tem a função de fazer limpeza do nosso sangue, tem a ver com o nosso sistema imunológico, e do ponto de vista esotérico é ali, caros ouvintes, no baço, que entra a energia do prana quando nós respiramos. E aí, meus amigos, está realmente um problema sério, porque o homem moderno, o ser humano atual, ele não está consciente desta função respiratória, que é muito importante. Nós temos, caros ouvintes, que fazer uma disciplina para procurar sempre respirar o quanto mais profundamente, procurando preencher a parte inferior do nosso pulmão, porque o pulmão é como um fole, né? E quando a gente pede para as pessoas respirarem, normalmente o que elas tentam fazer é levantar os ombros, né? Como se elas estivessem enchendo alguma coisa aqui em cima. E na região dos ombros, caros ouvintes, não há espaço para se encher o pulmão. O pulmão, na verdade, se enche na parte de baixo, na base do seu fole. E se vocês observarem as crianças de tenra idade, vocês podem ver como elas respiram vigorosamente com o diafragma, com a parte inferior da barriga ali, justamente na parte de baixo do pulmão, porque quando elas respiram assim, elas atraem e faz com que mais prana entre pelo baço, e o baço, caros ouvintes, é a partir dali que ele distribui, ele quebra a molécula do prana que vem do sol e ele distribui as sete cores que estão na molécula do prana e o distribuem para o coração, para a cabeça, para a parte inferior, para os órgãos internos do ser humano. É o baço que comanda tudo isso. E o que regula essa função, caros ouvintes, é a respiração. E a respiração também é muito importante, ouvintes, porque se vocês aprenderem a respirar corretamente, vocês vão descobrir que através do controle da respiração, o que os hindus chamam de pranayama, vocês podem, caros ouvintes, controlar muito facilmente as suas emoções e melhorar as condições para o funcionamento da sua mente. Quanto mais descontrolada for a respiração, mais caótica serão as nossas emoções, os nossos sentimentos, mais difícil será o pensar, será realmente o exercício do raciocínio. Então a pessoa precisa, cada um de nós, caros ouvintes, precisa aprender a respirar profundamente. Mas não recomendo, caros ouvintes, que vocês pratiquem exercícios de pranayama sem ter um instrutor competente junto de vocês, caros ouvintes, porque há exercícios que são recomendados no yoga que são realmente muito perigosos, porque trazem muita energia para o corpo. E antes até do que a energia, caros ouvintes, se vocês derem umas 4 ou 5 respiradas bem profundamente em sequência, isso vai provocar uma ventilação e uma oxigenação tão grande para o cérebro, e vocês têm que estar consciente que o cérebro consome 25% de todo o ar que nós respiramos, porque a sua função de pensador, caros ouvintes, que está localizada no cérebro, demanda o consumo do oxigênio, do ar que nós respiramos. Então, respirando algumas vezes profundamente já dá até uma certa tontura que nós sentimos só pelo efeito físico, mas os outros exercícios do pranayama realmente atraem muito prana. Para vocês terem uma ideia, nas escolas hindus e na Índia, na região norte da Índia, existem montanhas geladas, montanhas com neves eternas, e muitos iogues sobem até aquelas geleiras e ali praticam a respiração profunda, continuada, e mesmo que a temperatura exterior, caros ouvintes, esteja negativa, eles respiram tão intensamente que começam a aquecer tanto o corpo que a pessoa começa a suar profusamente, tamanha a temperatura que o corpo atinge, simplesmente pelo domínio da técnica da respiração. Então estejam cientes, caros ouvintes, que praticamente uma boa parte, uns 2/3 da saúde do seu corpo depende da correta respiração que vocês tenham ou não. Quanto mais uma pessoa respira profundamente, suavemente, mais saúde, mais energia, mais clareza de mente, de emoções a pessoa tem. Quanto mais curta a emoção, quanto mais descontrolada a emoção, menos energia, uma saúde debilitada e realmente com sentimentos e pensamentos quebrados ou problemáticos. Tenham isso claramente nas suas consciências, ouvintes, e pesquisem a respeito disso e procurem sempre, diariamente, em pelo menos alguns minutos do dia, controlarem a sua respiração, pegar isso que é, obviamente, um movimento que já está totalmente automatizado no seu corpo, nos nossos corpos, mas respirem, caros ouvintes, profundamente, aproveitem essa energia e aí a interiorização, a meditação fica muito facilitada. Então, caros ouvintes, é a nossa satisfação estar aqui a serviço de vocês, levando essas informações do nosso curso básico. Estamos falando aqui do duplo etérico. Mas vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo agora, caros ouvintes. Vocês, enquanto nós nos refrescamos aqui um pouco, vocês ficam uma vez mais com o convite da Loja Esotérica Virtual. Para aqueles que ainda não o são, que puderem, que o quiserem, venham nos apoiar, venham participar aqui, se associando na Levir, para que nós tenhamos condições de continuar à frente desse trabalho, levando, caros ouvintes, essas instruções e outras que virão no futuro. Muito obrigado, ouvintes. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos já aqui no programa Lux Esotérica de hoje. Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito gratos pela audiência, pelo prestígio de todos que estão nos acompanhando ao vivo. E também a você, querido ouvinte, que está nos acompanhando a qualquer momento do dia ou da noite, aí na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual e também aqui pela sessão Lux Esotérica do menu da Rádio Esotérica FM, onde estão aí os mais de 170 programas que já estão à disposição de vocês, gravados com os mais diversos temas. E muito agradecemos aos nossos associados da Levir, que têm participado conosco de uma campanha para o melhoramento aqui dos nossos equipamentos, para a compra de uma nova mesa de som, de novos microfones. Muito obrigado, queridos associados da Levir, que nos têm apoiado, não só com as suas semestralidades, mas também que estão participando dessa campanha. E você, ouvinte, que está aí nos acompanhando, vamos dar continuidade aqui com os nossos estudos. Estamos falando sobre o duplo etérico, o corpo energético que faz parte da nossa natureza física, ouvintes, mas não é percebido pelos nossos sentidos, mas estão aí realmente atuando. E a cada chakra, caros ouvintes, corresponde uma grande glândula. E essas glândulas são muito responsáveis pelo nosso comportamento, pelo nosso estado de espírito, caros ouvintes. Então, fiquem atentos, pois uma terceira função, caros ouvintes, do corpo etérico é exatamente ser o ponto de contato entre os planos espirituais, o plano astral principalmente, e o corpo físico, o nosso sistema nervoso. Então, são através desses sete grandes chakras, dessas sete grandes rodas, vórtices que existem sobre o nosso corpo etérico, que o nosso corpo emocional, que é a nossa aura astral, se comunica com o corpo físico. Daí, caros ouvintes, por esse grande contato que existe entre o nosso astral e o físico, daí que provém realmente muitas das doenças psicossomáticas, porque existe um princípio esotérico, um princípio oculto, de que é o corpo, é o veículo imediatamente acima que controla aquele que está imediatamente abaixo. Então, como não há nenhum corpo abaixo do corpo físico, Só podemos ser controlados por aquele que está exatamente, imediatamente acima. E o duplo etérico faz parte do nosso corpo material, Então, o corpo acima é o corpo das emoções. Então, o corpo físico, caros ouvintes, é totalmente dominado pelas emoções. E isso, já falamos isso inúmeras vezes, me desculpem os ouvintes que já podem estar até um pouquinho cansados de ouvir eu falar a mesma coisa, mas, caros ouvintes, é esta questão fica totalmente evidente pelo fato daquilo que nós chamamos de corpo físico, de corpo denso. Na verdade, ele é um corpo líquido, caros ouvintes, ele é um corpo fluido, porque nós sabemos, né, isso é uma informação científica, né, faz parte da fisiologia do ser humano, que nós somos compostos de 70% de líquidos, de água, de linfa, de sangue, caros ouvintes, de fluidos que estão aí dentro das células. E no simbolismo esotérico, oculto, caros ouvintes, o fluido, o líquido, ele corresponde, está ligado ao simbolismo justamente da emoção. Então, caros ouvintes, nós temos que estar muito conscientes disso. E, na verdade, nós deveríamos estar na nossa evolução coletiva, nesse instante da nossa evolução humana, aperfeiçoando as nossas emoções. E isso é uma coisa também que a maior parte das pessoas não tem noção, da mesma forma que não sabem respirar, realmente não sabem realmente se emocionar, não tem conhecimento da onde que vem, da onde provém as suas emoções, e na verdade se deixam levar ao bel prazer, e obviamente sendo levados, as pessoas são manipuladas através desse princípio do seu sentimento, das suas emoções. Porque da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo físico, ouvintes, que nós vamos ao mercado, à feira, ao supermercado e adquirimos alimentos e colocamos para dentro do nosso corpo, da mesma forma, se nós sabemos ou não respirar, o que coloca mais prana, mais vitalidade para dentro do nosso corpo, nós também nos alimentamos emocionalmente, caros ouvintes. Então, desde que nós nascemos, nós estamos sendo alimentados pelo amor, pelo carinho dos nossos pais, pelo relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com os professores, com a sociedade humana. Nós temos um intenso relacionamento e nós vamos então introduzindo no nosso corpo astral certas emoções. E diariamente, caros ouvintes, nós alimentamos as nossas emoções, porque muitas vezes nós vamos ao cinema, vamos a um teatro, vamos a uma locadora de vídeo, nós ligamos o rádio para ouvir uma música, nós ligamos uma TV para assistir um programa, um filme, uma novela, um telejornal. Mas o que nós estamos fazendo, ouvintes, quando nós fazemos tudo isso? Nós estamos exatamente, meus amigos, nos alimentando emocionalmente. E aí que está, pode ser, caros ouvintes, um ponto que nós devemos realmente melhorar. Temos que elevar a qualidade desses produtos culturais que nós consumimos, para que então nós tenhamos emoções mais sutis, caros ouvintes. Nós temos que tomar cuidado com as músicas que nós ouvimos, com as conversas que nós ouvimos, caros ouvintes. Muitas vezes vem conversar com a gente e, obviamente, que a conversa, que o diálogo com outras pessoas, na maior parte das vezes são diálogos emocionais, emotivos. E isso nos afeta profundamente. E toda a emoção que nós consumimos, caros ouvintes, vem do astral, passa pelos chakras, né, que está no nosso duplo etérico, e então impressionam com muita força as nossas glândulas e nós temos reações físicas diretamente relacionadas com as nossas emoções. Saibam, caros ouvintes, que você, cada um de nós, sentado assistindo um filme na TV ou no nosso DVD ou um aparelho que for, caros ouvintes, se nós estivermos ali concentrados naquele filme e nós começarmos a ter as emoções que aqueles filmes sugerem, nesse momento nós podemos suar, podemos ter uma sudorese muito maior debaixo dos braços e por todo o nosso corpo, mais intensa do que quando nós estamos fazendo determinadas atividades físicas. Se vocês forem para a cozinha, lavar a louça, passar um pano de chão, né, passar um pano no chão, aliás, vocês não vão suar tanto quanto vocês colocarem uma fita de aventura ou de terror, ou seja lá o que for, de romance, de comédia, assistindo aquele filme ali paradinho, sentadinho na poltrona. Vocês vão ter uma reação física mais intensa do que fazendo uma atividade física leve. Por quê, caros ouvintes? Porque a emoção vai atuar fortemente no corpo físico de vocês, passando pelos chakras. Daí, meus amigos, que muitas das doenças físicas que nós temos, obviamente, elas provêm das nossas emoções e, muito raramente também, mas pode acontecer, dos nossos pensamentos. Porque é difícil, caros ouvintes, o nosso pensamento atingir o corpo físico. O corpo físico, caros ouvintes, ele é totalmente motivado pelas emoções. Talvez o nosso discurso, as palavras que nós pronunciamos, podem ser realmente muito afetadas pelo nosso pensamento. Mas as ações, né, que nós temos são exatamente uma imagem das nossas emoções. Existe até a linguagem dos gestos, né, que realmente pelas posturas corporais que uma pessoa assume quando ela está conversando com a outra, nós sabemos quais são as emoções que a pessoa está tendo. Quando você vai conversar com alguém e a pessoa cruza os braços ou começa a ficar olhando para o relógio, né, toda hora, é porque ele não está gostando do que você está dizendo, está louco para ir embora, não está realmente viajando naquilo que você quer comunicar. Agora, nós que fazemos parte, né, de um povo latino, né, nós brasileiros, recebemos as influências de espanhóis e portugueses, também dos africanos, dos índios, somos essa mistura de culturas, caros ouvintes, nós somos verdadeiramente mestiços. Nós aqui damos uma importância muito grande, obviamente, para as emoções, por isso que o povo brasileiro é tão alegre. É um povo tão receptivo, tão amável, e quando nós gostamos de uma pessoa, nós nos aproximamos dela, nós queremos inclusive pegar na pessoa, queremos falar pertinho do ouvido da pessoa, porque realmente as emoções entre nós são muito intensas. E outros povos, quando visitam o Brasil ou conhecem brasileiros, eles percebem logo isso. Porque realmente, ouvintes, há essa grande passagem. E aí vocês podem se perguntar, ouvintes, se há então essa passagem de energia do astral, né, para o físico, passando pelo etérico, por que então que nós não enxergamos as pessoas e os seres que estão lá no plano espiritual, as pessoas que estão imediatamente ao nosso redor no plano astral? Nós não vemos, caros ouvintes, nós não ouvimos, não percebemos diretamente, porque existem certos bloqueios etéricos, ouvintes, sobre todos os chakras que nós possuímos. São chamados escudos etéricos que existem, são energias densas que estão ali para proteger a nossa consciência de informações que realmente o nosso cérebro ia ter dificuldades para processar, ouvintes. Mas as pessoas que rompem essa barreira, esse escudo etérico, sofrem as consequências, ouvintes, porque muitas vezes, se nós visitarmos aí uma casa de repouso, né, algum centro onde estão internadas pessoas que supostamente têm problemas mentais, muitas delas, na verdade, estão com essa tela etérica, esse escudo etérico rompido, né, através justamente de práticas que essas pessoas tenham tido. E muitas dessas práticas são até físicas, caros ouvintes, como o consumo de bebidas alcoólicas em excesso, o consumo e a administração de drogas ao organismo, e muito raramente, mas também acontece, práticas mal feitas de yoga ou de outros exercícios que realmente romperam essa tela etérica, esse escudo etérico, e a pessoa passa a receber então muita informação no cérebro, e a pessoa começa a ouvir vozes, começa a ver coisas, ouvintes, e aí obviamente que os psiquiatras e os psicólogos obviamente são obrigados a achar que essa pessoa está realmente com uma perturbação mental, com alguma esquizofrenia, com algum tipo de anomalia mental. E aí obviamente, quando isso vai realmente tendo uma escalada, essas pessoas ficam realmente perturbadas. Então nós temos que dar graças a Deus, ouvintes, que nós não estamos simultaneamente vendo aqui o plano físico e vendo o plano astral, porque o astral tem muito mais informação. Como eu tenho dito aqui também, ouvintes, no astral as emoções são 100 vezes mais poderosas do que aqui no físico. E é por isso que as pessoas que têm acesso ao astral ficam realmente perturbadas, porque recebem cargas emocionais muito, muito fortes, e isso realmente não é uma coisa desejável, ouvintes. Então nós temos que tomar cuidado realmente com a nossa alimentação emocional, porque ela afeta a nossa saúde física, e não podemos realmente consumir substâncias ou praticar certos exageros que rompem o nosso etérico, essa proteção que nós temos para não ficar expostos aos contatos com os planos espirituais, coisa que a nossa consciência ainda não aguenta, caros ouvintes, né? E também, né, outra função, caros ouvintes, que o nosso corpo físico tem, né, é de fazer circular as outras energias, né? Há uma energia muito importante para a nossa vida, que é a chamada Kundalini, né? Os hindus chamam Kundalini, que é a chamada a energia serpentina, o fogo serpentino, que jaz ali localizado na base da nossa coluna. E essa energia que fica ali no nosso chakra básico, normalmente ela provém do centro da Terra, ela sobe pelas nossas pernas e fica ali vitalizando o chakra que está exatamente sobre o nosso osso sacro. E essa região do corpo é tão importante para a nossa saúde, ouvintes, que é exatamente ali que está localizada a nossa medula espinhal, onde são produzidas as células vermelhas. Não por acaso o chakra básico é sempre descrito como uma energia vermelha, e ali está essa energia, caros ouvintes, que o nosso texto base aqui diz o seguinte, né? A energia da Kundalini é representada pela serpente, e é um símbolo comum na tradição hindu, que representa então a Kundalini. Essa energia poderosíssima que no homem comum, como disse Lady Bitter no seu livro Os Chakras, dorme como uma serpente ali enrolada no chakra da base da coluna vertebral. Mas, pelo uso de certas práticas da yoga, o candidato capacitado e sob a instrução direta de um instrutor competente, desperta essa força e a põe em ascensão através do canal da coluna chamado Sushumna, como é assim chamada a passagem interna da espinha dorsal. À medida que essa energia passa através dos chakras, eles vão sendo vivificados um a um, abrindo assim as portas da percepção dos espiritualistas às dimensões sutis, também chamadas os planos de consciência. E nunca é demais alertar que essas práticas são empreendidas somente nos últimos estágios do caminho da evolução espiritual que leva à iluminação. Nenhum noviço pode se aventurar nessas técnicas sem expor seu corpo físico a um grande perigo, provocando eventualmente a loucura e às vezes até a morte, caros ouvintes. Porque essa energia, caros ouvintes, da Kundalini, que vem do terceiro aspecto da energia solar, do logo solar, ela é uma energia que é simultaneamente criadora e destruidora, caros ouvintes. Então nós temos que ter muito cuidado com ela para trabalhá-la assim diretamente. Agora, o que nós gostaríamos de acrescentar, e que é sempre muito importante, ouvintes, é que a energia da Kundalini é muito importante para a nossa vida, caros ouvintes, porque se fala muito em despertar a Kundalini, em elevá-la até os chakras superiores, até que no texto tem essa informação, mas o fato é que ela já está desperta na maior parte das pessoas. E nós temos que verificar, ouvintes, que a energia da Kundalini é a energia que vitaliza os nossos órgãos sexuais, vitaliza todos os nossos órgãos internos. Então, as nossas funções vitais basais estão todas já vivificadas, energizadas pela Kundalini. E Kundalini, caros ouvintes, assim como toda a energia do terceiro aspecto de Deus, o chamado Espírito Santo, é uma energia criativa e também destrutiva. Ela vem para renovar, vem para trocar as coisas velhas por novas. Então, toda vez que nós estamos criando, que nós estamos estudando, descobrindo alguma coisa nova, que nós estamos, por exemplo, praticando, exercendo alguma arte, cantando, tocando um instrumento, pintando, escrevendo, caros ouvintes, conversando, dando aula aqui, como nós estamos fazendo nesse momento, em todos esses momentos criativos existe então o consumo da energia de Kundalini, que é chamada lá do chakra básico para o chakra que estiver sendo usado. Então, quando um cantor, quando um orador está falando em público, está cantando, então a Kundalini vem e enche de energia o chakra da garganta para que a pessoa possa então desenvolver aquela arte. Quando a pessoa está conversando com um amigo, está ali exercendo a fraternidade, a amizade, então a Kundalini vem e vitaliza o chakra do coração, para que haja então uma transmissão de energia entre as duas pessoas. Quando nós estamos estudando ou estamos assistindo uma aula, estamos tentando entender alguém que está explicando alguma coisa, a Kundalini vem e então preenche os chakras do nosso cérebro, ouvintes, o chakra frontal, para que nós então entendamos o assunto. E quando, ouvintes, nós estamos orando, nós estamos meditando, estamos praticando a nossa religião, estamos em um ritual religioso, então essa energia vem para o chakra coronário, no alto da nossa cabeça, e permite um contato com os planos espirituais. Então, ouvintes, na verdade, a energia do Kundalini já está desperta em nós. Nós temos simplesmente que aprender a sermos criativos corretamente. Jamais, ouvintes, usando práticas que realmente malversam essa energia. Porque como nos ensina o esoterismo, caros ouvintes, toda energia precisa ser usada corretamente. O que é errado, caros ouvintes, é o desuso ou o abuso da energia. Não usar essa energia, caros ouvintes, é errado. Usá-la demasiadamente, por exemplo, usando a energia criativa da Kundalini demasiadamente no sexo, demasiadamente nos chamados sete pecados capitais, ouvintes, que na verdade são o excesso dessa energia criativa nos sete chakras que nós temos. Pois uma pessoa que tem o pecado da gula, a pessoa que tem os pecados da emoção, caros ouvintes, o pecado do ciúme, da inveja, que são obviamente coisas emocionais, na verdade está focalizando que a Kundalini no plexo solar, está focalizando muito no baço, está assim como a pessoa que cai na luxúria, caros ouvintes, usa essa energia só nos chakras sexuais, e aí então está ocorrendo um abuso, caros ouvintes. Então, tanto o desuso quanto o abuso são errados. Na verdade, nós temos que ser pessoas equilibradas, sabendo ser criativos, e aí nós estaremos usando convenientemente essa energia. A energia que não está, caros ouvintes, só para arrematar esse assunto, a energia que não está ativa no nosso corpo etérico no momento é plenamente desperta, é o chamado Forrat. O Forrat, caros ouvintes, que é uma energia extremamente poderosa, do primeiro aspecto de Deus, só está plenamente desperta nos seres iluminados, nos mestres de sabedoria. Nós ainda vamos ter que percorrer um longo caminho para poder manifestar e controlar essa energia no nosso duplo etérico. As duas energias que nós temos claramente despertas e atuando no nosso corpo é o prana, que nós podemos tê-la funcionando corretamente aprendendo a respirar profundamente e suavemente, ouvintes, sempre que nós pudermos, e a Kundalini, que é a energia do centro da Terra e também a energia que vem do Sol, que nós precisamos agir criativamente de uma forma correta para conduzir essa energia. Então, prana e Kundalini já estão despertas em nós. O que falta é o Forrat, que só pode ser despertado quando nós avançamos no caminho espiritual, quando nós realmente nos aproximamos da nossa iluminação. E é para isso, caros ouvintes, que nós estamos caminhando. Junto com vocês, ouvintes, com muita alegria, encerramos aqui o nosso programa de hoje. E, obviamente, nós vamos continuar esse tema no próximo programa. Mas, para encerrarmos, ouvintes, vamos convidá-los a uma vez mais fechar os nossos olhos, focalizar o batimento cardíaco e visualizar ali dentro, caros ouvintes, sempre nos lembrando com a nossa imaginação ativa, com a nossa visualização, ouvintes, a chispa divina que brilha no centro do nosso coração. Da mesma forma que do Sol, caros ouvintes, essa estrela que é física e é espiritual, de lá vem o Forrat, o Prana e a Kundalini, que o nosso coração, caros ouvintes, possa expandir a sua energia, visualizando a sua manifestação tripla, expandindo o seu brilho sobre todo o nosso ser, iluminando todo o nosso corpo e se projetando sobre o nosso caminho. Vamos, ouvintes, encerrar esse programa de hoje, procurando compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Uma vez mais agradecemos a audiência preciosa de vocês, ouvintes. Nos despedimos de todos, desejando um ótimo fim de noite, um bom descanso, que seja um fim de semana com muito espírito de civilidade, que nós estejamos colhendo com a profundidade da nossa consciência, os nossos representantes. A todos vocês, ouvintes, deixamos agora a programação musical da Esotérica FM, nos despedindo, esperando estar aqui com vocês com muito entusiasmo, com muita alegria nas próximas edições desse programa. Enviamos a todos um forte, um fraternal, um caloroso abraço no coração de todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.